¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Friday Night aqui na Rádio Interweb. Mais um fim de semana, mais um momento de grandes músicas, de muita energia. Este fim de semana de Natal, 23 para 24 de Dezembro. Ora, estamos na penúltima edição do ano 2011 do Friday Night. Hoje vamos ter grandes momentos musicais, vamos ter muita, muita dance music. Da última, aquela que está agora a sair para o mercado, a música de vanguarda vai ficando aqui na Rádio Interweb. Mais uma edição do Friday Night. Hoje vamos chegar com grandes sets e, aliás, grandes músicas e grandes mixes. E os primeiros 5 vêm já de seguida. A primeira música é do Britney Spears, chama-se Criminal, aqui com uma versão de Vox All. Para ouvir também, mais lá para a frente, para fechar esta primeira sequência de 5 músicas, a música Move Like Jacko, de Mover Murder 5 e Christina Aguilera. São duas apenas das 5 primeiras músicas que vão tocar hoje na edição do Friday Night. E depois da contagem de 5 para 1, vai ser sempre a dar-lhe. Para quem não está preparado, deixo o convite. Arrastem as mesinhas, arrastem as cadeirinhas, preparem as perninhas, porque a festa vai começar aqui na Rádio Interweb. Há mais uma edição de Friday Night. 5, 4, 3, 2... When they fall in love, I was searching so. won't believe it, but they will when you reveal the truth. Chega da Maroon 5, a Christina Aguilera. Vai ter muito mais nesta edição do Friday Night, muito mais música, muito mais energia, e eu espero que as mesas já estejam arrastadas. A temperatura por estas bandas já subiu e muito, mas vai subir mais, porque há muito mais para ouvir. United é o próximo tema de Mark O. Mas não é tudo, vamos ter pelo caminho o Suzy King, por exemplo. Vamos ter, assim para fechar, a música de DJ Speciala. DJ Speciala, que nos vai trazer mais uma das suas grandes músicas, mais um dos seus grandes mixes para conferir também nesta edição do nosso Friday Night, onde vamos ter grandes momentos da Dance Music. Eu sei que vos prometi uma edição de Eurodance, uma edição dedicada aos anos 90. Ela de chegar mais por hoje vai ser mesmo por aqui, por hoje vai ser mesmo por esta banda, por este género musical, por este tempo, digamos assim. Hoje vai ser, tal como na passada semana, vai ser sempre a subir. Agora, Mac O com United. We'll be right back.

estou de regresso agora para o final deste Friday Night. Vamos fechar as portas com mais 4 músicas, porque as últimas duas são grandes, são mix, e que vão então fechar na edição de hoje do nosso Friday Night. Vamos chegar desde já com Ria Garvey e o tema Can't Stand Silent. Mais uma das grandes músicas que vai tocar aqui na tua antena web e no teu Friday Night de hoje, de 23 para 24 de dezembro. Vamos também ficar com mais música, acabando com uma música que eu acho fantástica, Follow Me, do Stan Spoon. Estas são as últimas músicas que vão fechar a edição de hoje do Friday Night. Eu, Carlos Raparte, vou voltar para a próxima semana e conto contigo. Atenção, próxima semana, passagem de ano vai estar demais este Friday Night. Por agora é tudo, aliás. Voltem então na próxima semana. Fiquem bem e até Deus há 8 dias. 5, 4, 3, 2, 1. Too many are taking a fall. We have to know what we're fighting for. silence. I can't stand the silence anymore. We'll be right back. Friday night. Randy Red, my name is Max. I am your computer. Please input the music into my human interface. Now I am it for you. I want to see you dance, dance, dance, dance, dance. Ay, Tremenda. We'll be right back. Buena muchacha, aquí estoy. Y lo que te gusta a ti.

para buscar los sonidos.